Ficheiro 95. A entrada da caverna era estreita. Havia uma lanterna a arder numa saliência da rocha, delineando a silhueta de uma figura alta que se voltou para a entrada para vir ao meu encontro. Atirei-me para a frente, percebendo, antes mesmo de lhe tocar, que não era Jamie. A decepção atingiu-me como um soco no estômago e tive de dar um passo atrás e engolir em seco várias vezes para conter a golfada de bilis que me subiu à garganta. Cerrei as mãos junto ao corpo, enfiando os punhos nas coxas até me sentir suficientemente calma para falar. Um pouco fora da sua zona, não? Perguntei, numa voz que me surpreendeu pela frieza. Dougal Mackenzie observara o meu esforço para me controlar, não sem alguma simpatia no rosto sombrio. Segurou-me o cotovelo e conduziu-me mais para dentro da caverna. Havia vários fardos empilhados ao fundo, muito mais do que um único cavalo poderia carregar. Portanto, ele não estava sozinho, e o que quer que ele e os seus homens carregassem era algo que ele preferia não expor ao olhar curioso de donos de hotéis e hospedarias. Contrabando? Perguntei, com um movimento da cabeça em direção à pilha. Então, pensei melhor e respondi à minha própria pergunta. Não, não exatamente contrabando. Mercadorias para o príncipe Charles, não é? Não se deu ao trabalho de me responder, mas sentou-se numa pedra à minha frente, as mãos nos joelhos. Tenho notícias, disse bruscamente. Respirei fundo, preparando-me. Notícias, e não boas notícias, pela expressão do seu rosto. Respirei fundo, novamente, engoli com força e anuí com a cabeça. Conte-me. Ele está vivo, disse. E o maior dos pedaços de gelo no meu estômago desfez-se. Dougal inclinou a cabeça para o lado, observando-me intensamente, para ver se eu ia desmaiar, imaginei vagamente. Não importava. Eu não ia desmaiar. Foi preso perto de Kiltorlity há 2 semanas, disse Dougal, ainda a observar-me. Não foi culpa dele. Má sorte. Deparou-se cara a cara com 6 soldados ingleses numa curva do caminho e um deles reconheceu-o. Estava ferido? A minha voz ainda era calma, mas as minhas mãos começavam a tremer. Pressionei-as abertas contra as pernas para imobilizá-las. Dougal sacudiu a cabeça. Não, pelo que ouvi. Parou por um instante. Está na prisão do Wentworth, disse com relutância. Wentworth, repeti mecanicamente. Prisão de Wentworth. Originalmente uma poderosa fortaleza da fronteira, fora construída no final do século XVI e acrescida de vários anexos, a intervalos, ao longo dos 150 anos seguintes. A extensa pilha de pedras cobria agora quase 1 hectare, protegido por sólidas muralhas de granito de 1 metro de espessura. Mas até as muralhas de granito tinham portões, pensei. Ergui os olhos para fazer uma pergunta e vi a relutância ainda estampada nas feições de Dougal. O que mais? Perguntei rispidamente. Os olhos cor de avelã fitaram os meus sem pestanejar. Foi julgado há 3 dias, disse Dougal, e condenado à forca. O pedaço de gelo estava de volta ao meu estômago, com companhia. Fechei os olhos. Quanto tempo? Perguntei. A minha voz parecia distante aos meus próprios ouvidos, e abri os olhos novamente, piscando para os focar outra vez na luz bruxuleante da lanterna. Dougal sacudia a cabeça. Não sei, mas não por muito tempo. Começava a respirar com um pouco mais de facilidade agora e senti-me capaz de descerrar os punhos. Então é melhor apressar-me-nos, disse eu ainda calmamente. Quantos homens tem? Ao invés de responder, Dougal levantou-se e caminhou na minha direção. Estendendo os braços, segurou-me as mãos e pôs-me de pé. A expressão de simpatia estava de volta e uma profunda tristeza que assomava aos seus olhos amedrontou-me mais do que qualquer outra coisa que ele tivesse dito até então. Sacudiu a cabeça devagar. Não, rapariga, disse delicadamente. Não há nada que possamos fazer. Em pânico, arranquei as minhas mãos das suas. Claro que há, exclamei. Tem de haver. Disse que ele ainda está vivo. e disse não por muito tempo, retorquiu incisivamente. O rapaz está na prisão de Wentworth, não no buraco dos ladrões em Cranesmoor. Podem enforcá-lo hoje, amanhã ou apenas na semana que vem, pelo que sei, mas não há a menor possibilidade de 10 homens entrarem à força na prisão de Wentworth. Ah, não? Eu tremia outra vez, mas desta vez de raiva. Você não sabe disso, não sabe o que deve ser feito, só não está disposto a arriscar a pele nem os seus miseráveis lucros. Lancei o braço acusadoramente à pilha de fartos. Dagal lutou comigo, agarrando-me os braços agitados. Desferi vários socos no seu peito num acesso de raiva e dor. Ele ignorou os golpes e passou os braços em redor do meu corpo, apertando-me contra ele e segurando-me até eu parar de me debater. Claire! Era a primeira vez que usava o meu nome e isso amedrontou-me ainda mais. Claire! Repetiu, afrouxando o abraço para que eu pudesse olhar para ele. Julga que eu não faria tudo para libertar o rapaz se achasse que havia a mínima possibilidade? Bolas, é meu filho adotivo. Mas não há a menor possibilidade, a menor. Sacudiu-me levemente para enfatizar as suas palavras. O Jamie não ia querer que eu desperdiçasse a vida de homens bons numa aventura vã. Sabe isso tão bem como eu. Não consegui conter as lágrimas. Elas queimaram o meu rosto gelado enquanto eu o empurrava, procurando libertar-me das suas mãos. Mas ele segurou-me com mais força, tentando forçar a minha cabeça a descansar no seu ombro. Claire, minha querida, disse a voz ainda mais terna, o meu coração dói pelo rapaz e por si. Venha comigo, eu o levo em segurança para a minha própria casa, acrescentou apressadamente, sentindo o meu corpo retesar-se. Não para Léor. Para sua casa? Perguntei devagar. Uma terrível suspeita começava a formar-se na minha mente. Sim, respondeu. Com certeza não pensou que ia levá-la de novo para Cranesmoor, pois não? Esboçou um sorriso antes de as feições severas adquirirem novamente uma expressão séria. Não, levo-a para Beanar. Lá estará em segurança. Em segurança? Perguntei. Ou em defesa? Soltou os braços ao ouvir o tom da minha voz. O que quer dizer? A voz agradável tornou-se subitamente fria. Eu própria me sentia fria e fechei o meu manto ao afastar-me dele. Manteve o Jamie longe de casa, dizendo-lhe que a irmã tinha dado à luz um filho de Randall, declarei, para que você e o seu precioso irmão tivessem a oportunidade de o atrair para o vosso lado. Mas agora que os ingleses se apoderaram dele, perdeu qualquer oportunidade de controlar a propriedade através do Jamie. Recuei mais um passo, engolindo em seco. Arranjou o contrato de casamento da sua irmã. Foi por sua insistência, sua e de Callum, que Broch Tuarach tem de pertencer a uma mulher. Acha que se o Jamie morrer, Broch Tuarach me pertencerá? Ou assim, se conseguir convencer-me ou forçar-me a casar consigo? O quê? A sua voz denotava total incredulidade. Acha que tudo isto faz parte de uma conspiração? Pelo amor de Deus, acha que estou a mentir? Sacudi a cabeça, mantendo a distância entre nós. Não confiava nele. Não. Acredito em si. Se o Jamie não estivesse na prisão, nunca ousaria dizer-me que estava. É muito fácil verificar isso. Nem penso que o traiu, entregando-o aos ingleses. Nem o senhor faria tal coisa a alguém do seu próprio sangue. Além disso, se o fizesse e os seus homens descobrissem, voltavam-se contra si no mesmo instante. Podem tolerar-lhe muita coisa, mas não traição contra um membro da sua própria família. Enquanto falava, lembrei-me de outra coisa. Foi o senhor que atacou o Jamie perto da fronteira no ano passado? As grossas sobrancelhas ergueram-se de surpresa. Eu? Não. Eu encontrei o rapaz quase morto e salvei-o. Isso faz parecer que eu queria causar-lhe algum mal? Encoberta pelo meu manto, deslizei a mão pela coxa, sentindo o volume reconfortante da minha adaga. Se não foi o senhor, quem foi? Não sei. O belo rosto mostrava-se cauteloso, mas não parecia estar a esconder nada. foi um de três homens, vagabundos, marginais, homens, que costumavam caçar com o Jamie na altura. Os três acusaram-se mutuamente e não foi possível descobrir a verdade na ocasião. Encolheu os ombros, o manto de viagem caindo de um dos ombros largos. Já não tem importância. Dois deles estão mortos e o terceiro na prisão, por outro crime. Mas agora não faz muita diferença, pois não? Não, suponho que não. De certa forma, estava aliviada de descobrir que ele não era um assassino, por pior que fosse. Não tinha qualquer motivo para me mentir agora. Até onde ele sabia, eu estava completamente desamparada, sozinha. Podia forçar-me a fazer o que ele quisesse. Ou provavelmente era o que pensava. Segurei firmemente o cabo da minha adaga. A luz era fraca na caverna, mas eu vigiava-o atentamente e pude notar a indecisão flutuar por momentos no seu rosto enquanto escolhia o passo seguinte. Fez um movimento na minha direção, a mão estendida, mas parou quando me viu esquivar. Claire, minha doce Claire. A voz era terna e deslizou a mão levemente, de modo insinuante, pelo meu braço. Então resolvera tentar a sedução ao invés da imposição. Sei porque me fala com tanta frieza e porque pensa tão mal de mim. Sabe que a desejo, Claire, e é verdade. Quero-a desde a noite da assembleia, quando beijei os seus doces lábios. Tocou-me no ombro ao de leve, com dois dedos, e subiu em direção ao meu pescoço. Se eu fosse um homem livre, quando o Randall a ameaçou, teria casado consigo ali mesmo e mandado o homem para o inferno por si. Gradualmente aproximava o corpo do meu, encostando-me contra a parede de pedra da caverna. As pontas dos seus dedos moveram-se para a minha garganta, percorrendo a linha do fecho do meu manto. Deve ter visto o meu rosto nesse momento, porque interrompeu os avanços, embora deixasse a mão onde estava, levemente pousada acima da pulsação acelerada na minha garganta. Mesmo assim, mesmo sentindo o que sinto, e não vou continuar a escondê-lo de si, mesmo assim não pode imaginar que eu abandonaria o Jamie se houvesse alguma esperança de salvá-lo, pois não? Jamie Fraser é o que mais se aproxima de um filho para mim. Não é bem verdade, retorqui. Há o seu filho de verdade. Ou talvez dois, nesta altura. Os dedos na minha garganta aumentaram a pressão apenas por um segundo. Depois afastaram-se. O que quer dizer? Desta vez, todos os subterfúgios, todos os jogos foram deixados de lado. Os olhos cor de avelã fitavam-me intensamente e os lábios carnudos não passavam de uma linha cruel na barba avermelhada. Ele era muito grande e estava muito perto de mim. Mas eu já tinha ido longe demais para ter cautela. Quero dizer que sei quem é o verdadeiro pai de Hamish, disse. Ele já parecia esperar aquilo e manteve o rosto controlado. Mas o último mês passado a fazer previsões do futuro não fora em vão. Vi o minúsculo lampejo de choque que arregalou os seus olhos e o pânico repentino, rapidamente sufocado, que endureceu os cantos da sua boca. Em cheio.